chorar é o que te faz sorrir. Anônimos apaixonados, só modão e pingue pra curar a sua dor. A solução é só modão e pinga, só modão e pinga. A solução eu tenho aqui, só modão e pinga, só modão DJ e Thiago pinga. DJ Thiago Albuquerque, The Best of. Essa é pra quem gosta de fazer as coisas devagarinho. Alô, Caio Mix! Mas eu vou convocar as novinhas, vem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho. Só que se vão ver, clima tá gostosinho, clima tá gostosinho, clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro, o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão do Jô. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão do Jô. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. As novinhas tem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho. Só tu se envolver, clima tá gostosinho, clima tá gostosinho, clima tá gostosinho. É o peixe, o gato, o pandeiro, o cavalinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelhinho. Isso é Henrique e Juliano. Devagarinho. Thiago Albuquerque, DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Devagarinho, devagarinho, desce novinha com a mão no joelhinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vai, Juliano, como é que faz devagar? Eu não sei. Como é que é, não, vai? Bem lento, para na posição. Devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão. Alô, gente, aqui é o Fabinho. E aqui é o Rodolfo, nós estamos junto com o nosso irmãozinho DJ Thiago Albuquerque, estourado do Brasil. É nóis. Valeu. Só me botava pra baixo e falava: desse jeito cê não vira nada. Na sua família sempre a mesma questão. E esse seu namorado só canta, não trabalha até não? Até suas amigas zoava. O Rodolfo nunca valeu nada. Todo dia bebendo, toda noite saindo. E pra piorar agora juntou com o Fabinho. Peraí que o jogo virou. Será mesmo aí onde é que eu tô? Contando nossa história, rindo da sua cara e gravando o programa do Jô. Aê, parabéns pra você. Agora senta lá no sofá da sua casa e me vê na TV. Aê, parabéns pra você. Vai contar orgulhosa pra turma que um dia você já me fez sofrer. Oh, oh, oh, oh. Até suas amigas zoava. O Rodolfo nunca valeu nada. Todo dia bebendo, toda noite saindo. E pra piorar agora juntou com o Fabinho. Era aí que o jogo virou. Cena mesma aí onde é que eu tô? Contando nossa história, rindo da sua cara, gravando o programa do Jô. Aê, parabéns pra você. Agora senta lá no sofá da sua casa e me vê na TV. Aê, parabéns pra você. Vai contar orgulho. orgulhosa pra turma que um dia você já me fez sofrer. Aê, parabéns pra você. Agora senta lá no sofá da sua casa e me vê na TV. Aê, parabéns pra você. Vai contar orgulhosa pra turma que um dia você já me fez sofrer. Oh, oh, oh, oh. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Diga por favor onde está, desde que se foi me perdi. Não encontro a solução para poder resistir. Me dizem que eu falhei para poder consertar. Me dê só uma razão pro meu coração pulsar. Só você que domina meu corpo, minha mente, minha alma. Só você que acendeu a paixão com seu amor e chama. Só você é quem passa por minhas veias. Não suporto essa cadeia e esperar-te não sei se vai voltar. Só você, só você. Diga por favor onde está, desde que se foi me perdi. Não encontro a solução para poder resistir. Me dizem que eu falhei para poder consertar. Me dê só uma razão pro meu coração pulsar. Só você que ilumina meu corpo, minha mente, minha alma. Só você que acendeu a paixão com seu amor e chama. Só você é quem passa por minhas veias. Não suporta essa cadeia. Esperar-te não sei se vai voltar. Só você, só você. Me diz onde eu falhei para poder consertar. Me dê só uma razão pro meu coração pulsar. Só você que ilumina meu corpo, minha mente, minha alma. Só você que acendeu minha paixão com seu amor e chamas. Só você é quem passa por minhas veias. Não suporto essa cadeia. Esperar-te não sei se vai voltar. Só você, só você, só você. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Tô sem jeito de falar o que sinto por você. Eu nem sei como explicar. Meu desejo de te amar é bem mais forte que eu. Imagino seu olhar, tua boca me calar com um doce beijo seu. Meu bem, se entenda essa louca paixão pra tirar de uma vez esse meu coração. Essa agonia, talvez seja fácil falar que é melhor esquecer, mas o meu coração tá ligado em você. Dia

Se me encontrar, finge que não me vi. DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. Peguei seu celular e descobri mil coisas que não dá pra acreditar. Uns caras sem futuro e você dando bola, você só querendo me humilhar. Eu te dando carinho e você nem me vendo, coisas que eu nunca fiz. Agora tá chorando, tá pedindo volta. Não vou voltar, pois eu sofri. Agora se prepare, eu vou partir pra cima, viver aquilo que eu não vivi. Eu vou pegar todas, vou chegar chegando, me considero solteiro e bem melhor sozinho. Vou continuar sozinho. Pra todas as gatas que me seguem, olha minha foto aí. Eu tô tirando onda, comenta aí. Já preparei todas as pulseiras, a festa já vai começar. Meu camarote hoje vai bombar. Pra todas as gatas que me seguem, olha minha foto aí. Eu tô tirando onda, comenta aí. Já preparei todas as pulseiras, a festa já vai começar. Meu camarote hoje vai bombar, vai bombar, vai bombar. Meu camarote hoje vai bombar, vai bombar, vai bombar. Meu camarote hoje vai bombar. Ei, meu parceiro, camarada Bruno Barreto, hoje vai bombar demais. Agora se prepare, eu vou partir pra cima, viver aquilo que eu não vivi. Eu vou pegar todas, vou chegar chegando, me considero solteiro e bem melhor sozinho. Vou continuar sozinho. Pra todas as gatas que me seguem, olha minha foto aí. Eu tô tirando onda, comenta aí. Já preparei todas as pulseiras, a festa já vai começar. Meu camarote hoje vai bombar. Pra todas as gatas que me seguem, olha minha foto aí. Eu tô tirando onda, comenta aí. Já preparei todas as pulseiras, a festa já vai começar. Meu camarote hoje vai bombar. Pra todas as gatas que me seguem, olha minha foto aí. Tô tirando onda, comenta aí. Já preparei todas as pulseiras, a festa já vai começar. Meu camarote hoje vai bombar. Pra todas as gatas que me seguem, olha minha foto aí. Tô tirando onda, comenta aí. Já preparei todas as pulseiras, a festa já vai começar. Meu camarote hoje vai bombar, vai bombar, vai bombar. Meu camarote hoje vai bombar, vai bombar, vai bombar. Meu camarote hoje vai bombar. Meu camarote só tem a DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. Chega pra cá o médico. Gigi Baixou! Alô galera, aqui quem fala é Thiago Bravo. Eu também estou aqui junto com meu parceiro DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ! O médico chegou e já tá dando atestado. Calma pra lá. O médico chegou e já tá dando atestado. Pode beber, pode festar, que amanhã ninguém vai trabalhar. Porque pode beber, sem preocupar, que amanhã seu patrão não vai ligar. Porque o médico chegou e já tá dando atestado. Ninguém baixou! O médico chegou e já tá dando atestado. Que eu sou pico geral. Eu tô de plantão, sou o dono. Olha o Donel. Fica tranquilo, pode beber sossegado. Se der qualquer coisa, ele assina embaixo. O médico chegou e já tá dando a testa. Gui baixou, Gui baixou. O médico chegou e já tá dando a testa. Chegou e já tá dando atestador. O médico chegou e já tá dando atestador. Pode beber, pode festar, que amanhã ninguém vai trabalhar. Porque pode beber sem preocupar, que amanhã seu patrão não vai ligar. Porque o médico chegou e já tá dando passinho solto, passinho. O médico chegou e já tá dando atestado. Ó, fica tranquila que eu sou clínico geral. Eu tô de plantão, sou o dono do hospital. Fica tranquilo, pode beber sossegado. Se der qualquer coisa, ele assina embaixo. O médico chegou e já tá dando atestado. O médico chegou e já tá dando atestado. Palma da mão, e numa dessas aventuras saí por aí. Meu coração não quer mais voltar, esqueceu o caminho de casa. Pode ser que eu me arrependa hoje ou amanhã, mas eu prefiro arriscar do que continuar nessa farsa. Tá difícil acordar e não ter mais amor pra te dar. Eu te juro, não quis magoar. A gente se vê por aí, só preciso de um tempo pra mim. It's your sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can take it no more, it's 100 degrees. I got one foot on the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, the back of the cab. I tipped the driver ahead of time, get ready fast. I got your body on my mind, I want a bed. Oh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you're the one, I want you, want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do. Just getting next to you. Girl, you're the one, I want you, want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do. Just to get up next to you, just to get up next to you.